contador de histórias do rádio brasileiro. No mundo do crime, ele era super respeitado. Afinal de contas, seu planejamento, sua maneira de planificar, de planejar, de levantar, de fazer, era sinônimo de sucesso. Marão, o seu apelido. Magrão, quantas vezes ele tinha assaltado, quantas e quantas vezes ele tinha realizado assaltos gigantescos. Magrão, há mais de 10 anos planificava um golpe ou dois no máximo por ano. E estes golpes não davam chabu, porque Magrão fazia tudo com antecedência. Magrão levantava tintim por tintim de tudo. Escolhia a dedo seus parceiros, escolhia a dedo as suas vítimas. E tudo, tudo era previsto, até o que poderia acontecer, até o imprevisto era previsto. Tudo era estudado, tudo era ensaiado, planificado. Eram poucos os que conheciam a identidade de Magrão. Eram pouquíssimos. O nome dele era conhecido. O nome era conhecido, mas a identidade não. Afinal de contas, bandido muito famoso na rua, a polícia pega. A polícia prende alguém e faz a troca. Por isso Magrão mantinha uma restrita lista de amigos. Amigos talvez nenhum. Parceiros sim. Parceiros que, repito, ele escolhia a dedo. Magrão, ele estava se aproximando dos 31 anos de idade. Se aproximava dos 31 anos. E Magrão estava bem. Magrão havia amealhado, durante os anos que assaltou, uma boa quantia. Quantos parceiros dele caíram do cavalo? Quantos que pela ostentação haviam sido presos? Como ele dizia, bandido, bandido é assim. Assalta, faz a boa, compra um carro importado, a primeira ronda para, vê que o cara tem carro importado, trabalha onde, não trabalha, leva preso, descobre tudo. Ou então bandido começa a dar presente pra mulherada. Ou então compra a chácara, a casa na praia. Magrão não fazia isto, não. Magrão guardava. Tudo que ele ganhou, guardou. Tudo que ele ganhou, guardou. Magrão mantinha uma vida sigilosa. Não vivia como pobre, mas não vivia ostentando como rico, não. Magrão levava uma vida, ele dizia, era corretor, levava uma vida de corretor, não se vestia maravilhosamente bem, mas não se vestia como bandido. Magrão, qualquer ronda que o parasse, ele tinha os documentos em ordem. Carteira assinada, é bem verdade que não era verdade, mas tinha carteira assinada. Magrão, ele era o bandido perfeito. Magrão era o bandido inteligente. Só que Magrão sabia. Magrão, que não era bobo nem nada, ele sabia. Tantas vezes o cântaro vai à fonte que um dia se quebra. Quantas vezes o pote vai à fonte e um dia se quebra? Ele sabia. Ele sabia, mais dia menos dia a casa ia cair. Mais dia menos dia a casa ia cair. Um assalto poderia dar crepe, zebra. Por isso ele queria aposentadoria. Magrão, ele tinha tudo planificado. Ele faria a boa. Ele estudou freneticamente. Durante meses, ele ficou procurando a boa. Durante meses, ele ficou procurando aquele assalto que daria a ele a tranquilidade para o resto da vida. Se não para o resto da vida, mas pelo menos para 10, 15 anos. E se ele soubesse como fazer para a vida toda? Ele já tinha uma base. Já tinha 15, 16 assaltos bem realizados. Magrão, ele era ladrão. Nunca deu um tiro. Nunca precisou dar um tiro. Tudo com ele era no tintim por tintim. Tudo com ele era no detalhe após detalhe. Ele odiava violência. Ele, inclusive, nos assaltos era educado. Embora firme e educado. Magrão, quando ele viu aquela joalheria, que tinha diamante para todo lado, que tinha ouro e pedras preciosas aos montes, que era verdadeiramente não só uma joalheria, mas era uma fábrica. Era praticamente uma fábrica de joias. Vendia no varejo, mas fabricava para muita gente famosa. Relógios! Nossa, de ouro, dezenas ou centenas de relógios de ouro, daqueles super famosos, ouro, valiosos, relógios de 30, 40, 50 mil dólares cada. Quando ele soube, não era só aquele da vitrine, não. No cofre, existia muita coisa. Magrão viu, aquela era a chance da boa, aquela era a sua aposentadoria, mas era um assalto difícil. Evidentemente a joalheria, evidentemente não vamos identificá-la não, evidentemente a joalheria, a fábrica de joias, tinha sua segurança que era boa, tinha seu sistema de alarmes que era bom. Por isso, tudo precisava ser estudado, tintim por tintim. E foram mais 6 meses de pensamento, de planejamento, de planos, de anotações. Tudo estudado, tintim por tintim. Ele sabia religiosamente o horário de todos os funcionários. Ele até arrumou uma namorada. Que havia trabalhado na firma, na joalheria. Mas não teve um romance diferenciado, comprido, não longo. Ele sabia que isso era ruim. Ele queria pequenos pormenores. Ele sabia, por exemplo, que quem abria o cofre era o dono. Somente o dono tinha a chave e o segredo do cofre. Só o dono. O filho do dono trabalhava ali, mas nem ele poderia abrir o cofre. Nem ele. Magrão pensou em tudo. Magrão, ele tinha uma teoria. Quanto menos, melhor. Quanto menos comparsa, melhor. Ele estudou o plano. Ele precisava de um bom piloto. O melhor piloto para a fuga. Ele sabia que a fuga teria que ser rapidíssima, porque o alarme iria soar na delegacia e em vários locais. A fuga tinha que ser a mais rápida possível, por isso o piloto tinha que ser o melhor. Ele sabia que precisava de alguém que enquadrasse as pessoas ali apavorando. Mas não podia ter cara de bandido. Não podia, porque senão chamaria atenção na chegada. Teria que ser um bandido daqueles que aterrorizam, daqueles que na fala amedrontam, mas que tinha que ter uma aparência razoável. E teria que ter alguém que rapidamente, junto com ele, obrigasse o dono a abrir o cofre. E rapidamente esquiassem tudo, ele e um comparsa. Aquele assalto supermilionário, de milhões e mais milhões, de milhões e mais milhões. Aquele assalto teria que durar no máximo de 8 a 10 minutos. Chegar, enquadrar, dominar, abrir o cofre, sair, correr, fugir, de 8 a 10 minutos no máximo. No máximo. Por isso ele precisava dos melhores. Por isso ele precisava dos melhores. E ele conhecia. Ele conhecia os melhores. Ele sabia, por exemplo, para aterrorizar e enquadrar, ele escolheu o Cabelo. Cabelo era um bandido conhecido. Cabelo havia começado como bandidinho pé de nelo, mas foi ganhando fama. Havia realizado inúmeros assaltos a banco, inúmeros assaltos a carro de transporte. Era ele que chegava e dominava. Cabelo, Cabelo era sua escolha. Cabelo, ele iria contactá-lo. Ele iria funcionar como aquele que iria gerar o pavor, o respeito ao assalto. Iria apavorar, amedrontar. Seria ele que iria dominar a situação, para que ninguém se mexesse durante os 8 minutos, 9 minutos que a quadrilha permanecesse na joalheria. O primeiro estava escolhido, Cabelo. Quem seria o segundo? Quem seria aquele que com ele? Quem seria aquele que com o Magrão? O planificador? Quem seria? Queria dominar, dono da firma? Teria que ser alguém que entendesse de cofre, para ver se o dono não enrolava. Para ver se o dono não enrolava na hora de abrir, se não tinha um alarme. O Sombra. O Sombra era famoso. O Sombra era remanescente daqueles velhos arrombadores de cofres. O Sombra, já com 40 e poucos anos de idade, havia cumprido pena sim. Ele conhecia muito de alarmes. Magrão. Magrão iria contactar o Sombra. Ele não conhecia nem o Cabelo, nem o Sombra. Ele conhecia de nome. Ele não sabia onde morava o Cabelo nem o Sombra. Consequentemente, eles também não sabiam aonde Magrão morava. Isso era essencial. Aliás, é a maneira das grandes quadrilhas. Ninguém sabe aonde o outro mora, nem o nome completo, porque se preso não pode contar à polícia. Agora precisava do definitivo homem. O piloto. Aquele que era piloto mesmo, aquele que, se a polícia saísse em perseguição, teria sangue frio e capacidade suficiente para fugir de qualquer perseguição. O Fabinho. Fabinho era famoso. Fabinho era famoso. Fabinho. Fabinho havia sido até corredor de automóveis. Não famoso. Nem perto disso. Havia tentado. Só que Fabinho não deu sorte nas carreiras de automóvel. Fabinho, uma vez num racha, havia atropelado uma pessoa. Foi pego, foi preso. Fabinho, mas ele era bom. Fabinho num carro como piloto não tinha igual. Não tinha igual. O planejamento. Um ano todo de planejamento. Agora ele contacta com o cabelo. Agora ele contacta com o Sombra. Ele contacta com o Fabinho. Eles marcam um encontro num hotel do centro de São Paulo, como fazem as grandes quadrilhas. Cada um se hospeda separadamente. O planejamento, tudo certinho. Não podia dar errado. Não podia dar errado. Foram várias e várias reuniões. Separadamente, o cabelo Sombra foram até a joalheria ou perto da joalheria para conhecer tudo. Foi feito um mapeamento de tudo. O Fabinho também. Fabinho, que seria o homem da fuga, ele conhecia todos os atalhos, valetas, sinais, tudo, tudo da rota de fuga. Eles iriam roubar, colocar em sacolas. Iriam roubar, colocar em maletas, sacolas. Iriam se encontrar para a divisão naquele hotel. Os quatro fariam a divisão. Os quatro depois iriam se dispersar e ninguém conhecia ninguém. E não conhecia mesmo. Fabinho não sabia onde o Magrão morava, nem o Cabelo, nem o Sombra. Eles iriam se conhecer e se desconhecer a partir do assalto. Quadrilha de alto bordo. Chegou o dia. E o carro para a fuga? O carro para a fuga teria que ser roubado. O carro para a fuga teria que ser altamente potente. Foi roubado. Fabinho se encarregou disso. Fabinho conseguiu um Audi. Carro ótimo para a fuga. Houve a troca de placas. Houve a troca de placas. O melhor horário. O melhor horário. Na abertura da joalheria. Invariavelmente o dono chegava entre 15 para as 9 e 9 horas. Às 9 horas ele abria a joalheria. Mas o cofre só era aberto depois que a porta principal da joalheria já estivesse funcionando. Tinha alarme. Tinha alarme. Tudo foi estudado. Tudo foi estudado. Tinha uma funcionária que entrava às 9h15. Embora a joalheria abrisse às 9 horas, uma funcionária chegava às 9h15. Porque não sabia, mas chegava todo dia às 9h15. Ela seria o ponto de partida do assalto. Ela não sabia de nada. Mas como chegava às 9h15 e se abria a porta para ela, neste horário de abrir a porta para esta funcionária, o alarme não estaria funcionando, eles entrariam. Tudo planificado. Tudo planificado. O Audi funcionando perfeitamente bem, estacionado naquele ponto, a rota de fuga já previamente estabelecida, com duas variantes para qualquer imprevisto. Os três entraram aonde era a joalheria, naquele prédio, naquela galeria. Às 9h15, exatamente às 9h15, aquela moça chegou. Aquela moça chegou. E os três. E os três que estavam, um ali, um aqui, um lá. Eles entraram junto com ela. Imediatamente os funcionários dominados. O dono ficava lá no fundo. Tinha circuito interno de televisão, por isso Magrão já imediatamente eliminou a câmera. Imediatamente eliminou a câmera pela qual ele poderia ser visto indo para o fundo. Enquanto cabelo conforme o programado dominava as pessoas, Magrão e Sombra correram para o fundo. Dominaram o dono que estava abrindo o cofre. E começaram a pegar as coisas. E começaram. Tinha mais até do que eles pensavam. A ordem de Magrão: não levar demasiado. O excesso de peso poderia prejudicar. Tinha aquele trajeto da joalheria até o carro. Eles não poderiam ser percebidos naquele trajeto. Poderia um segurança qualquer, externo, prejudicar. Eles começam a pegar diamantes. Eles começam a pegar rubis, safiras, esmeraldas e ouro. E ouro! Joias super valiosas. Os relógios aonde? No fundo do cofre, num compartimento especial, o dono indicou. Os relógios, mais de 100 relógios. O mais barato, $10,000. Só ali um milhão de dólares. Seis minutos. Tem mais dois. A ordem do Magrão, mais 2 minutos. O Sombra, ele procurava as melhores coisas. O dono apavorado. Enquanto isso, na frente, o cabelo segurava todo mundo e evitava que alguém tocasse algum alarme secreto. Sete minutos. Mais um minuto. Trancaram o dono num banheiro. Não no banheiro principal, porque poderia ter alarme. Trancaram em outro. 8 minutos. Deu tudo certo. Agora a fuga. 8 minutos. 8 minutos e 10. 8 minutos e 15. Eles com a sacola. As sacolas eram 3. Correram para a frente, o cabelo amedrontou. Se alguém se mexer em 2 minutos, a gente vai matar. Tá vendo aquele cara? Ele indicou, não tinha ninguém. Ele tá vigiando. 2 minutos para qualquer pessoa gritar. Eles tinham 2 minutos para chegarem na frente, conforme o programado, pegarem com o Fabinho o alto e ir embora. Pegaram o carro Audi, que já estava com o motor ligado. Correram e chegaram. O assalto demorou 9 minutos e 55 segundos. Deu certo! O Audi parte em velocidade. Parou. O que aconteceu? Uma sirene denunciava a chegada de uma viatura, de 2, de 3, de 4. O Audi foi cercado. Não teve reação. Os quatro foram presos. Tudo foi previsto. Mas um erro infantil aconteceu. Fabinho, o piloto escolhido a dedo, esqueceu de pôr gasolina no Audi. A quadrilha foi presa. Dizem que tomaram tudo que o Magrão tinha. Dizem que foi uma tomada geral. Tomaram tudo que ele tinha guardado. No mês seguinte, na cadeia, Fabinho foi assassinado. O que esqueceu de pôr a gasolina foi assassinado. Um negro mortal. Imperdoável. O assalto deu certo. Os pormenores, tintim por tintim, tudo certo. Menos o abastecimento. Faltou gasolina.